Deus levantou um homem humilde pescador, que de uma simples concha uma pérola tirou. A casa se encheu de alegria e louvor quando em seus braços envolveu o fruto do amor. Filho precioso que ele tanto desejou, beleza e perfeição do Criador. Mas o pescador sabia que Deus tinha seu filho, enfrentou os temporais. Sei que ele vai vencer, é o eleito do Senhor. Minha porção dobrada, ele é o meu sucessor. Sei que ele vai vencer, vai ser um grande pescador. Deus levantou um homem humilde pescador, que de uma simples concha uma pérola tirou. A casa se encheu de alegria e louvor quando em seus braços envolveu o fruto do amor. Mas o pescador sabia que Deus tinha muito mais, e junto com seu filho enfrentou os temporais. Sei que ele vai vencer, é o eleito do Senhor. Minha porção dobrada, ele é o meu sucessor. De Deus, meu filho, amado do Pai, escolhido de Deus, meu filho. Glória a Deus. Isso é uma verdade, e para mim foi um motivo de muita honra quando a bispa me entregou essa poesia que o apóstolo Estevão tinha feito para o Tide, no momento onde eles passaram por essa tempestade. Mas eles venceram e vão continuar vencendo por muitos anos. E hoje nós temos a honra de realmente ver aqui, como domingo passado, o pastor Tide ministrando algo realmente que nos deixa emocionado e nos faz realmente crer que nós realmente servimos a um Deus, que é o Deus do impossível. E eu queria nessa noite chamar aqui neste altar que foi cedido para que nós pudéssemos fazer esse trabalho, pudéssemos gravar esse DVD, o apóstolo Estevão Hernandes. Glória a Deus.